Isso, aqui, Salvador, bom dia, tanto 3.7, ponto, ponto, perdão, no zero. No 7, autorizado, a linha de decolar, pista no 0, vento 120 graus, 05 nós. Limpe a linha e decolar a partida 1 no 0, 35 no 7. Controle o Xavier 629. 150 a bordo, apenas Galeão, 4 horas de ultramento. Sim, no 607 vai seguir o tráfego da companhia, agora puxando o 01. Ponto de espera da 902, 1895, altímetro 9013. Você vai aguardar então na posição, o tráfego do 01 está puxando, 295, 4.0. Autorizado, 62, chama táxi. Chama na 897. Tan 3597, decolou 48, controle 119, decimal 8. 7098, Tan 3597. No 642, vento 100 graus, 059, autorizado a decolar, pista no 0. Livre da colagem, 10 no 642. 3597, saída Arbor, sub e mantenha 380. Perfil da Arbor, acenando nível 327, tanto 3507. Controle TAN 3597, autorizaria a pula de Arbor ao TAN 3597? Autorizado. Grato, TAN 3597. Sessão 5, taxa direita via Índia, ponte espera da nossa era torre. 11895, altímetro 9013. Autonomia de 3 horas e 10 minutos, até na cabina. Autonomia 7, tá sectorizado, patio no Índia, ponte 010, torre 1895, altímetro no 013. 1013, patinho, autorizado, táxi, aponta 0910. A chama 2018-95. Bom dia, senhora. Um bom trabalho. 1897. Bom dia, obrigado. Você também. 51-3325-6319. 2, obrigado. Controle Salvador, bom dia, agora 642. Pucaru, passa 3700. 42, contato radar, submantenha 390, vigilante. 390, solicita pro de Aracaju, agora 642. Fui Jamo inicialmente, guarda Aracaju. Jamo, guarda Aracaju, 642. Dada linha da colapso, turno 0, 110 graus, 059, ficou no 7%. O meu Golf está parqueado no Pátio 5? 207, companhia iniciante autorizada, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinhar e manter, piso no zero, 607. No 7, curva à esquerda, vai na Momo, direto, controle 119, decimal 80, aciona 5197. Nova Fernanda, Feira de Santana, destino. É 5117. Qual foi o B? Isso é no metáxi, pode chamar 2895. Meu Golf, bom dia, livre acionar, bom táxi. Nove oito, tenha um bom dia. Saí da árvore. 7-3-2-0 árvore, confirme. Saí da 3, saí da árvore, subindo para o 3-6-2-0. 3-6-0 agora, 3-5-1-7. Controle Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5. Mantenha 360. Subindo 360 na árvore. 715. Então 3597, controle. Prossiga. E a informação passada anteriormente foi para outro traço. É, sua autorização ainda permanece no nível 380, conforme autorizado pelo SOL. Obrigado. Chame agora o centro na frequência 1288, alterno 260. 288-260, boa. 642, passa nível 160, chame Recife na frequência 12685, antena 12545. 85545, na 642, obrigado. Salvador, 607, pronto. 607, autorizado a colapso no 021, no 0 grau 089. Iniciando. E o gol 1897, bom dia, senhor. Está no ponto de espera pronto. 0897, bom dia, após o início da companhia, Lima tem cabeceira no 0, estimada decolagem 3 minutos. Companhia decolando, mesma rota e nível, viu? Ciente, 1897, ele mantém a pista no zero, confirmaram? Confirmou, ele mantém a 1-0, gol 1897. Afirma, não tem tráfego para pouso nos próximos minutos, está autorizado, ele vai manter, gol 1897. Ciente, então vai, ele vai manter a 1-0, gol 1897. Sede decolado 59, controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Bom dia, o gol 607, passa 2000, Nadal. Decolda 1-0, curva direita da Euleda Bridge, controle 1198, aciona 5125. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, via rota do solo dentro do 1-0. Decolda 1-0, primeira curva direita, saída da Euleda, pode voar 3. Controle Salvador, opera 1998, aciona 3, responde 5125. Tipo 153 correto, chama pra tiver relacionamento. Boa noite, 97, vento 120 graus, 069, autorizado a decolar. Autorizado a decolar, em pista no 0, boa noite, 97. Colado 03, controle 1 no 9 décimo 8. 98, mantenha 97. Golf 04 a bordo, autonomia e alternativa no coupé. Em Salvador, da Liberdade, reporta, ponte espera papá. E? 09097. 09097, bom dia, contato radar, saída da El Leda Bridge, sua para nível 360. Nível 360 da El Leda Bridge, 09097. Bom dia, Azul, Alfian, que tá papo. Utilizado de pista 35, 1607, Recife, agora em 1251, Lanterna 13325. 251, 3325, boa. Decolado ao 07, controle 119, decimal 8, boa viagem. 19-8, obrigado. Controle, bom dia, era o médico Papá Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu, Romeu Golf, bom dia, contato radar na decolagem, perfil Momo, nível 150, sem inscrições. Ativo, informa que era o médico, solicita por uma direta de Estrela de Santana, pedindo no final foi feito para uma centena. Presente direto de Santana, nível final 100. Direto de Santana, uma centena, obrigado. Gol 897, Recife, no 251, Lanterna 13325. Recife 13325, 897. solicito 120 como final. Autorizado 120 como final. São 3153, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. 2, bom dia, eu passaria do 2227, paciente da Charlie, quando possível repetitivo, vitória da conquista. Passaria do 2227, informação Charlie, confere, vitória da conquista, autorizado nível 180. Decola da 10, com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, e após Elefa procede conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5132 nos respondos. Autorizado nível 180, vitória da conquista, decola da pista 10 com curva direita na saída Arbor. Após o voo Elefa, após conforme rota do plano. No transponder 5132, o controle de saída é o 198, ao passarelo 2227. Passarelo 2227, correto, parte 3, reporta pronto, espere o sinamento. Depois daremos. Zero descida para a altitude de Brasil local, reporte cruzando 2500. Auckland, vou cancelar 0997 para Romeu, Romeu, Romeu Golf. Autorizado a linha em decolar, pistão 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 6, 9. Decolar da pistão 0, tá 3, 1, 2, 3. Controle 1 no 9 decimal 8, boa viagem. 9 decimal 8, bom trabalho, 3, 1, 3. Controla chamando sol. Bom dia, Tan 3, zona 53, passa no 1500. Tan 3, zona 53, bom dia, contato radar, saída da El, nível 3 de venda. Sabe manter nível 360, possibilidade de voar da El, tá presente? Pode 2000, 3 da El. Pode 2000 da El, obrigado. 3, 1. 10, em coordenação com a torre em via litoral sul. O controle opera em 1, 1, 9, decimal 8. Torre em 1, 1, 8, decimal 9, 5. E aciona 0, 1, 1, 0 no transponder. Não espere a torre para acionamento e decolagem, o hotel Oscar Zulu, o ajuste em Salvador 1013, bom voo. Romeu, Romeu, Romeu Golf, frequência livre. check rádio, 3/3. Risco, vento no aeródromo de 120 graus, 08 nós, pode fora do solo, até Oscar Zulu. Fora do solo, até Oscar Zulu. Bota Oscar Zulu fora do solo. Autorizado para seguir com o Proaçu, reporte para cruzamento do final da 1028. Reporta lá pro cruzamento, Zulu. Jesus autorizado no cruzamento da sinal da 1028, vai prosseguir com proa do farol de Itapuã, vai chamar controle, frequência 119, decimal 8. Gente, autorizado o cruzamento, vai chamar o controle 698, Tosca Zulu. Na escuta do controle, bom dia, vou passar no hotel Oscar Zulu. Estou no hotel Oscar Zulu, prossiga. Está atingindo o litoral, 500 pés para sobrevoo para a sua pituba, na sua escuta. Sim, 500 pés na linha do litoral, na escuta do controle, estou no hotel Oscar Zulu. Fala aí, Salvador, bom dia. É aqui é o Azul Alpha X-Ray Fox. Azul Alpha X-Ray Fox, bom dia, prossiga. Muito bom dia. O Alpha X-Ray Fox está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 9, infra-aero ciente. Batalha 222 para adicionar, escuta? Ah, você escuta, 227. Foi chamado para início pushback, fundamento 43. De 10 minutos, Sereta. Entra. O Alpha X-Ray Fox não me escuta aguardando para início do reboque. A aeronave da passagem do teste inicia já o push, ok? Ok, Alpha X-Ray Fox, gente. Controle Salvador, bom dia. Oceania 6225, informação Charlie. Oceania 6225, bom dia. Autorizada a chegada Bonf, desça para 050. Tá bom, autorizado 050, 6225. Oscar Azul 4213, é isso? Alfa, só um minuto, copo. Confirma intenções, corredor forte, 20 milhas. Número Alfa, voo local, número PES 17, curva esquerda, corredor forte, a subida vai prosseguir até 20 milhas, 20 milhas, acionando padrão 0171, controle 119, decimal 8, 2118, 95. Índia 9 Alfa confirmando 0171 no transponder e 102.95 a torre. E curva esquerda após a decolagem da 17. November Alpha transfere agora a torre 118.95 para acionamento táxi de decolagem, ajuste 1014, um bom voo. Pós-táxi de November Alpha. Do táxi após para ingresso, pista 17 de November Alpha. Pista autorizado o táxi, após para ingresso, pista 17. X-Ray Fox, tá na escuta? Alfa, X-Ray Fox na escuta. Tem condições de realizar o pushback sem interferir com o passarinho caso ele solicite na posição 01? Positivo, tem sim. Eu vou agilizar, falar aqui com o pessoal do solo, vamos agilizar o mais rápido possível. Sim, se agilizando na medida possível, pode prosseguir, reporta no término do fingir de número 9 no pátio principal, no momento não há tráfego a reportar no pátio principal, ok? Ok, Alfa X-Ray Fox, ciente. Salvador, passarei do 2227 para pushback acionamento. passagem 2227, está livre inicial o pushback, acionamento posição 01. Coordenando com a equipe de solo, apenas atentando ao reboque sendo realizado na posição 03, ok? Afirmativo, coordenação pessoal de solo, vamos atentar o pushback, 2227. Qual Fox e Fox está se agilizando na medida do possível ingresso no pátio principal, ok? Ok, Alpha X e Fox está agilizando. Controle 6225. Ensinei 6225, desci para 2000 pés, registro 014, autorizado LS, proibição 0, reporte estabilizado. 2000, autoriza a Duna. Não tenho perfil de chegada, Ensinei 6225. 6225. Taxi Passaredo 2227, 50 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Passaredo 2227, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, o ajuste no 0 no 4, vai apenas atentar o reboque sendo realizado, mesmo vai prosseguir até o fim de número 9. Afirmativo, está visual começo, então táxi autorizado via pátio, Índia Alfa, ponto espera, torre 18, 95, passarei 2227. Oxanã 6225 no localizador. Gente, chame do restaurador em 118.95. 295, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Oxanã 6225, final no 0, visual com campo. 225, continue aproximação, aqui negando 014, reposta no externo, baixado e travado.